galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast, esse que é o melhor podcast da sociedade. Hoje, um pouquinho tarde, para a gente debater sobre a última temporada de Game of Thrones, a sétima temporada, e discutir um pouquinho sobre o hype que a série trouxe. Estão dizendo aqui, tem muita gente dizendo, na verdade, que é a Fanfic of Thrones agora, né? Uma série de fanfics que veio para agradar você. Se você gostou ou não, a opinião é sua. A gente vai debater um pouco sobre os acertos e os erros que essa temporada trouxe e alguns dos elementos pelos quais a série a gente já vinha aguardando ansiosamente as 6 temporadas. Eu queria que os participantes aqui se apresentassem para que a gente pudesse começar a falar rapidinho sobre GOT. E aí, galera, aqui é o Hate Hacker, mais uma vez, nessa gravação do CoffeeCast do Game of Thrones. O Westeros vai congelar. Aqui é o Davi Cardoso, seu Darwin, sou fã, quero service. foi boa. E aqui é Lisandro Anjos, o Grão-Mestre, e a gente assistiu uma versão em live action de Warcraft, o Lit King, né, cara? Que é isso? Cadê a criatividade? Morreu a criatividade? Tio Martin faz falta. Então é isso com vocês, o CoffeeCast, o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. É isso aí, vamos começar. A gente reuniu aqui esse trio hoje pra gente poder falar um pouquinho atrasado até, a gente deu tempo da galera assistir pra poder não gerar spoilers, então quem não assistiu ainda, infelizmente, fica de aviso que este episódio terá spoilers sobre todas as temporadas, principalmente sobre a 7ª temporada de Game of Thrones. A gente vai focar, mas pode ser que a gente fale alguma coisa das temporadas anteriores. A ideia é que a gente possa debater um pouquinho sobre essa temporada e soltar algumas ideias do que a gente espera que venha acontecer na última temporada, né? Essa que a gente tá órfão aí até 2019, segundo os rumores. Antes de eu iniciar, eu queria já começar pelo processo inverso e perguntar para vocês se vocês gostaram dessa temporada, rapidamente, se vocês aprovam. Foi boa, foi ruim, porque ela tem dividido aí algumas opiniões. O que vocês acham da 7ª temporada de GOT? Cara, essa temporada agora foi tudo o que eu queria que acontecesse. Tantas mortes quanto os dragões em alta definição. Bem feitos pela HBO. Nessa temporada, aquilo que a HBO fez de reduzir os episódios para investir um pouco mais na parte visual, meio que a gente viu isso acontecer de fato, né? Os dragões, os efeitos dos dragões estão incríveis, né? É um ponto positivo o quesito do CGI dos dragões. Agora sim, sobre a temporada, eu gostei muito, assim. Eu ainda acho que a 6ª é um pouco melhor, porque a 7ª tem uns erros ainda de ritmo, que a gente vai detalhar depois, justamente por causa da condensação que a HBO fez. Mas ela é uma boa temporada, acho que a 2ª é melhor, pra mim. Sim, ok. Algum de vocês pode arriscar fazer um resumo dessa temporada, assim? O que essa temporada, o que ela nos trouxe diferente das temporadas anteriores de Game of Thrones? As vinganças da Arya foi... Não, sem entrar no detalhe dos episódios, assim. O resumo, o que tratou essa temporada? Qual foi a temática dessa temporada, na percepção de vocês? Bem, eu acho que foi mais o envolvimento do que a galera vai esperar pro inverno, né? O que vai acontecer referente aos Caminhantes Brancos. Ela foi uma temporada de preparação para o término, né? Eu também fiquei com essa impressão. Mas o que eu tô dizendo, assim, fazer um resumo para o ouvinte, né? Nessa temporada, o que a gente teve muito foi a resolução de alguns núcleos inferiores, né? Aquelas tramas paralelas que aconteciam. Eles enxugaram todas. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção que eu. Quer dizer, tudo que era trama paralela, eles começaram a resolver. Eles mataram os personagens, eles resolveram algumas questões que tinham que resolver para focar principalmente em 3 núcleos. É o que eu tenho observado. A gente tem o núcleo do norte, bem embasado ali, com a Sansa, a reunião dos Starks de volta em Winterfell, e para chegar na parada dos zumbis mortos-vivos lá do inverno. O segundo núcleo é o núcleo da Daenerys, que a gente tem ela e os aliados dela, né, na tentativa dela de conquistar o trono. E um terceiro núcleo que é em Porto Real, que é o núcleo da Cersei. Os outros núcleos que estavam todos pulverizados, eles meio que resolveram tudo. Mataram a velha lá, a Olenna, né? Eliminaram aquela trama que não levou a lugar nenhum das Serpentes de Areia, as filhas do Oben, que queriam vingança. Cara, eu fiquei muito triste com isso, porque eu tinha visto uma postagem, não sei de quem, mas eu acho que era alguém famoso. É irritado com a questão da família do Oberyn. Aí o criador falou assim, não, espere até o próximo episódio, que era o último. Aí eu fiquei assim, cadê? Não teve nada. E foi podre o que fizeram com a família. Eu não sei de nada. Foi uma trama que não levou a lugar nenhum. Eu não li os livros, mas sei lá, eu fiquei esperando porque disseram, não, eles são muito foda, não sei o que, você tem que ver. Se eles fizerem direito, você vai ver. O Oberyn Martell, né, que morreu lá com a cabeça esmagada em uma das temporadas anteriores pelo Montanha, é um dos personagens mais interessantes pra quem lê os livros, assim, pelo menos é um dos meus favoritos. A Casa Martell é a minha casa favorita. Desculpe aí os fãs dos Starks, desculpe aí os fãs dos Targaryens, que são a galera mais modinha, né, que curte os principais mesmo. É que é um bando de pegador, né, eu acho que eu entendi porque você gosta, né? Não, é porque os caras são, eles são bem densos, no livro eles são melhores descritos, e começou uma trama que, no fim, não levou a lugar nenhum. Elas vão fazer vingança, vão envenenar os Lannisters, no final foi lá, morreu todo mundo logo, acho que no primeiro ou foi no segundo episódio? Foi no primeiro, né? No primeiro. Eu não me recordo bem. Não, acho que é mais depois, assim, segundo, terceiro, por aí. Aí o Gendry, né, o filho bastardo do rei Robert, que tava desaparecido, que ninguém sabia o que ia acontecer, eles falaram, não, vamos resolver isso também, ele voltou, tá aqui. Aquela galera da Irmandade dos Sem Bandeiras, né, que a galera lá que tava o Thoros, o Beric, que ressuscitava, o Cão de Caça, vamos resolver esses caras também. Quer dizer, todo mundo foi sendo resolvido pra focar nas três histórias principais, Cersei, Daenerys e Jon, e o Norte. Então, eu acredito que essa temporada foi isso. Vamos enxugar, vamos tirar todo mundo do meio do caminho. Essa trama aqui dos Greyjoy, essa trama aqui dos Martell, vamos tirar os Tyrell. Vamos concentrar nessas famílias para que na próxima temporada, de fato, eles entrem na guerra contra o Rei da Noite e a resolução dessa questão, que é quem fica com o trono. Personagem e mais entretenimento, né? É uma temporada de mais entretenimento. Então, vamos lá, vou abrir agora pra vocês, pra que vocês comecem a falar, então, dessa temporada, que eu acho que começou muito bem. O que vocês acham que são os pontos mais interessantes dessa temporada? As coisas boas que eu gostei dessa série, que ao mesmo tempo foi uma coisa negativa, foi justamente o enxugamento de episódios que fizeram, porque eles aceleraram mais as tramas. Mas não ficou um pouco bem feito, porque aceleraram demais, sabe? Sim, tem episódio que tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que o principal é um dos melhores episódios que teve e que muita gente não gostou, que foi o penúltimo, o episódio 6, que é o Beyond the Wall, que eles vão enfrentar os White Walkers, morre dragão, não sei o quê. Mas apesar disso, eu gostei. O núcleo dos Lannisters eu gostei bastante também, mais ainda por causa da Cersei, por mais que eu tenha um ódio dela. Ela é malvada demais. Mas eu gosto, ela tá muito bem, a atriz. Eu acho que a Lena Headey dá uma aula de atuação, né? Quando tem os três, né? O Tyrion, a Cersei e o Jaime, aí é foda. Se bem que só teve uma vez, né? Nessa temporada os três. Mas quando tem ela e o Jaime, você fica. Pô, cara, isso é muito foda. E ainda mais assustador quando o Montanha fica atrás com aquela máscara de Darth Vader, não sei. Eu acho muito, muito assustador aquela presença dele lá atrás, assim, com os... É, o Montanha impõe respeito, né? Mas não se meta com ele, não. Eu até fiquei com medo do Jaime morrer, né? Eu queria pontuar assim, essa temporada eu acho que ela empolga facilmente, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão. Cada episódio dessa temporada, com exceção de um ou outro que foi mais parado, entregou muita coisa, mas porque era mais reduzido. Aí o que transforma Game of Thrones, tipo, um jogo da seleção. Todo jogo é aquele festival, todo jogo é aquele universo, aquele burburinho, as pessoas se reúnem. Game of Thrones se transformou num evento cultural. As pessoas vão assistir Game of Thrones num pub, num barzinho com os amigos, reúne gente em casa pra ver, depois tá lá nas redes sociais comentando. Tem todo o universo ao redor, não basta assistir Game of Thrones. É assistir Game of Thrones, depois conversar com os amigos. A HBO conseguiu fazer isso. Ela transformou a série num evento. E essa temporada maximizou tudo isso. E é uma das coisas que, assim, eu pontuo como positivo dessa temporada. Quer dizer, foi uma temporada que apresentou muita coisa. Gente, o que foi aquele episódio, o Spoils of War, né? Os spoilers de guerra. A Daenerys em cima do dragão destruindo o exército Lannister. O Jaime, o Bron, cara. Cara, aquilo ali me botou em pane. Você fica assim... O Bron só quer saber de pintos, cara. Não, cara. Não, mas o que é o Bron? O Bron. Sor Bron da Água Negra. Ele atirou num dragão. tentou e falhou miseravelmente. Ele acertou o dragão. É, mas... Ele acertou... Mas não morreu, não adiantou de nada. Mas quem em Westeros, quem cavaleiro vai... foda, Beitar nobre, um pobre, já atirou num dragão? Sabe? Sir Bronn da Água Negra é um personagem incrível. Eu acho interessante pontuar isso. Ele é um personagem foda, ele tem aquelas frases dele de efeito. E aquele episódio, ele é dramático no sentido de que você fica naquela: ah, eu tô torcendo pra Daenerys, mas eu não quero que o Jaime morra, mas eu não quero que o Bronn morra. E depois você diz assim: não faz. O Tyrion, foge daí, seu imbecil. Eu tava igual o Tyrion. Jaime, pelo amor de Deus, foge. Ele vai fazer aquela cena de tentar acertar a Daenerys com a lança. O que foi também aquele episódio do Jon Snow querendo ir buscar o morto-vivo pra Cersei, né? Plano imbecil pra começo de conversa. Mas que episódio... Tá, mas assim, se fosse você, o roteirista da série, o que você faria? Cara, eu tenho que convencer a Cersei de lutar comigo contra os zumbis. Mas eu não tenho uma ideia boa o suficiente. O que você faria? Não, eu não sei, cara. Eu sou assim, eu não sou roteirista. Eu tô dizendo assim... É que ficou esquisito. Talvez com mais tempo pra desenvolver isso, ficasse uma proposta interessante. O que me incomodou foi a forma como... Ah, vamos pegar zumbi, bora? É tipo, vamos lá. Vamos juntar aqui os Vingadores da HBO e vamos buscar o zumbi. Que equipe é aquela, cara? Esquadrão Suicida, na verdade. É, assim, foda. Um fanservice do caralho. Você vê o Jorah, o Gendry... Me ajuda aí, quem foram os outros? Figurante. Não, cara, quem são os outros? É o cara lá com a cicatriz na cara. O cão. O cão de caça, né? O Taurus. Aquele lá que morreu... Sim, o Beric Dondarrion, né? Caralho, aquele ali foi coisa de bárbaro, macho. Quem? O cara tava sofrendo com fogo e mesmo assim ainda atacava o monstro. Quem? O que morreu. Ah, Taurus. O Taurus, né? Isso. Que o Tormund, né? O bárbaro Tormund. Que eu acho que passou dessa pra melhor, né? No último episódio, a muralha caiu, ele tava lá, né? A não ser que ele seja muito rápido. Mas vamos lá. No geral, foram muitos episódios empolgantes. Você não dava tempo de respirar. Era uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E isso cria a falsa sensação de que essa temporada foi maravilhosa, incrível. Só que eu identifico nela uma série de pontos que eu achei que deixaram a desejar. Mas antes de eu pontuar eles, eu queria que vocês dissessem aí pra gente o que foi os momentos mais interessantes dessa temporada pra vocês. O que vocês acharam? Que eu acho que a gente não comentou ainda, relação às jogadas referente à guerra, né? A guerra entre os Targaryens e os Lannisters. Cara, tava uma coisa sensacional. O Tyrion achava que conhecia a irmã dele. A irmã dele provou pra todo mundo que ela é um tanto superior por conhecer ele, não sei. As jogadas dela foram muito à frente do que ele pensava que iria acontecer. Ele fez o plano de atacar Castle Rock, né? Fez o plano todinho de cercar Castle Rock primeiro, em seguida tentar fechar o cerco nos castelos lá, onde tá... Sim, o primeiro plano foi de tentar cercar Porto Real, né? Isso, cercar Porto Real. Com a ajuda da Olenna e com a ajuda da... Dos outros aliados e pelo norte, praticamente ia ser mais difícil. Mas aí ia prender a quantidade de mantimento que ia chegar e eles iam ficar cercados sem ter recursos. Mas... Só que o ataque não deu certo em Castle Rock, porque quando o exército da Daenerys, os Imaculados, chegaram em Castle Rock, o que tinha rolado? Só tinha os Krud-Grud pra apanhar e deixar tinha o castelo os lá. Os bonecos de massa dos Power Rangers, né? Os bonequinhos de massa. Foi uma jogada bem esperta dela e tirou todo o quantitativo do exército pra atacar a Véia lá. Vamos ver o que vai acontecer no próximo, né? Se... Ela ainda pensa em pegar o dinheiro pelas coisas que aconteceram. Não, ela deixou bem claro que a ideia dela é usar o dinheiro pra... Contratar a Companhia Dourada, que nos livros é uma companhia de mercenários, assim, é considerada uma das tropas mais poderosas e eficientes de todo o mundo, né? Eles atuam em Essos, ali de onde veio os Dothraki, ali de onde vieram os Imaculados. Eu acho que não vai rolar, mas... Não sei, tem poucos episódios, né, pra uma trama dessa. Não sei o que esperar mesmo. É justamente a minha preocupação, né? São 5 ou 6 que vão ter... Agora. Eu não sei, cara. 6, 7? Realmente não sei. Sim, são poucos. Ainda são menos do que o da 7, mas ainda são menos. Eu fico preocupado. Vão acelerar mais ainda o processo. Mas, assim, eu fico assim, um pouco chateado também com algumas coisas que não foram assim, resolvidas. Talvez seja na 8ª. Mas na 7ª ficaram em aberto. É aquela questão do Sr. Davos, né? Que ficou questionando ali a Missandei. Não, eu não... De onde você é? Surgiu um boato de que a Daenerys estava sendo traída porque todas as vezes em que ela planejou alguma coisa para atacar a Cersei estava um passo à frente, né? Sim. Todos os ataques da Daenerys, aí se especulou que a Missandei estava traindo, né? Chegaram a dizer, inclusive, que a Missandei era um dos homens sem rostos, que nem a Arya. Especularam que era o Tyrion que estava traindo a Daenerys. Cara, tem uma teoria de que o Tyrion é o traidor e que os Lannisters vão ganhar tudo no final. Caralho, chega a me doer isso. Tyrion. Aquele personagem que você gosta desde, cara, o primeiro episódio, mano. Mas o Tyrion, ele termina naquela cena final onde tá o Jon Snow e a Daenerys. Tá de voyeur, o casal Jonerys, né? O finalzinho novela de Game of Thrones. É, que eles vão pro quarto e ele faz uma cara que, eu confesso pra vocês, me deixou assim... Que cara é essa, Tyrion? Que porra é essa aí? Enfim, mas prossegue aí. O que, que vocês acharam, por exemplo, da cena inicial? Já começou batendo o pé na porta, né? Começou com a Arya lá vingando os Starks, matando o velho lá dos Frey, o Valder Frey. E matando, envenenado todos os Frey. Né? Acho que foi no mesmo episódio que ela encontrou a Nymeria. Foi uma temporada de reencontros também, né? Na parte da área, cara. Pode falar mais alto, Adolfo. Na parte da área, na série anterior, a gente viu que a construção dos Starks estava sendo muito, muito interessante, né? No sentido de a gente estava vendo a evolução deles, o quanto eles estavam ficando fortes e mais espertos, aprendendo com as derrotas que tiveram, com as percas. E também referente à Sansa. Cara, a parte que acontece todo o julgamento do Mindinho, eu achei que ele ia ganhar naquela. Eu também tive a impressão. Até o último momento. Pareceu que ele tava fazendo um jogo de botar as irmãs uma contra a outra. Eu achei que ele ia conseguir. Só que no final... Vocês não acharam meio forçado isso, não? Meio trapalhões ali, tipo... Chame aqui minha irmã. Cara, ficou... É você, MJ, ficou subentendido, né? Porque partes aparecia a Arya num canto, partes aparecia a Arya investigando, e por baixo dos panos, ninguém via as duas juntas, né? Elas tiveram algumas cenas juntas. Tiveram, mas não digo... conversando referente ao Mindinho. Entendeu? Eu achei, por exemplo, essa parada do Mindinho foi foda. O que, que você acha, Davi? Eu acho que eu caí feito um pateta, viu? Porque eu tava... Parecia que ele tava manipulando. Tava, né? Acreditando mesmo que a Sansa ia mandar matar a própria irmã. Isso, não acredito. Cara, não acredito que ela vai fazer isso. O trailer da temporada entregava. Mostrava as duas ali com aquela frase de... Quando o inverno chega, o lobo solitário morre, mas a matilha unida sobrevive, né? A alcateia sobrevive. Um Stark não ia matar outro, isso não ia acontecer. Mas sei lá, cara, eu me esqueci do trailer naquela hora. Não faça isso, pelo amor de Deus. Eu achei muito, muito forçado, cara. Primeiro que o Mindinho comandava os exércitos do Vale. Como é que ela conseguiu matar o Lorde do Vale ali, apesar do Lorde do Vale ser o pivete lá, né? O garotinho lá, o guri, Robin Arryn. Mas ele era o responsável, ele era o tutor. E o exército do Vale era leal a ele. Então, se ela nunca precisou dele pra comandar o exército norte, por que ele tava lá até agora? Outra que foi sem julgamento nenhum. É tipo assim, Mindinho, eu estou lhe acusando por conspirar contra o meu pai, por tentar matar, sei lá, por tentar trair o Jon Snow. Matou. Aí ele diz a tia, assim, não sei o quê. Matou minha tia. Ninguém viu, só quem viu foi os dois. É a palavra dela contra a dele. Aí de repente todo mundo, ah, beleza, é culpado, mata ele. Não, mas porque o Bran tava lá do lado. O Bran, ele tem as visões lá de e tudo. E o exército, né, do Vale confia na visão do Bran. Ele é o corvo de três olhos. Mas é só olharem pro globo ocular branco dele que, meu Deus, o que é isso? O exército do Vale vai acreditar. Aí esse menino aqui acessa os capiroto e traz informação do além. É, meu chapa, é que nem direito. Tem que ter provas. Tem que ter provas. Outra, o Mindinho de repente ficou burro, cara. Porque bastava ele dizer assim, não, peraí. Quero julgamento por combate. Não foi assim com o Tyrion? Não foi assim lá atrás com o Tyrion e o Bronn? Foi assim com o Tyrion e o Oberyn? E ele tinha saído fácil dessa, porque... Ele tinha um exército do Vale. Tinha um exército do Vale, e ali foi forçado, não tinha pacas essa morte do Mindinho. Que desse pra... Na hora a gente se empolga e pensa assim, caraca, vai ser irado e tal. E matou, e todo mundo, matou e tal. E morreu lá estribuchando. E a Arya sendo Arya, né, cortando o pescoço do cara aí. Mas, quando você para pra olhar... Foi mais uma das coisas dessa temporada, assim, temos que resolver essa trama, foda-se a lógica. Não dá pra perder tempo, a gente tem que matar logo o cara. Tem que resolver essa trama paralela, porque a gente tem que focar na guerra contra o Rei da Noite. Ponto. Então tudo que tinha acontecendo paralelo, a gente tem que resolver. Não dá mais pra trama de intriga, de simulação. O que é uma pena, porque eu acho que Game of Thrones até agora se sustentou muito em cima de jogo político. As cenas de guerra, elas empolgavam, sim, mas no geral os fãs também gostam de ver essas coisas do da trama política. É, eu vou soltar aqui alguns personagens e eu, vocês vão me dando a opinião, o que vocês acham aí do que tava rolando. Mas diz aí, o que tu ia dizer, Adolfo? É, eu queria muito, cara, que tivesse morrido o Phil Greyjoy. O Fion, né? Merecido. Não sei, não sei, não sei. Aquele final ali foi forçado. Eu achei aquela parte forçada. Eu achei forçada aquela cena do cara dar uma ajoelhada no cara, saco dele. Eu não esperava aquilo, achei brilhante. Eu, puta, velho, olha ali, justamente ele não tem um saco, porra, mano. De repente, sim, o fato dele não ter esse saco, não. E o cara tinha cortado, foi tudo, tinha cortado só o... Ah, não sei, né? Pois é, fato... Deve ter cortado tudo aí, deve estar tipo o boneco da Barbie, o Ken. É, mas o que eu acho... Porque o Fion, desde a primeira temporada, que ele é um personagem, eu acho, dos mais densos de Game of Thrones, sabe? Ele sempre viveu naquele conflito, eu sou um Stark, eu sou um Greyjoy. Você vê que quando ele vai... Não, você é os dois. É o Jon, né? É, ele errou pra caralho, ele fez cagada, ele tomou o Winterfell. Por isso que merecia morrer. Mas eu acho que esse pobre, esse miserável, já pagou. Ele já errou, ele já pagou. Esse Fion Greyjoy... Ele não é mais aquele personagem, sabe? Ele tava em conflito entre a lealdade à família e a lealdade aos Starks. Ele traiu os Starks. Depois, ele salvou a Sansa, né? Ele foi torturado. Esse aí, esse cara, comeu o pão que o diabo amassou. Comeu o pão que o Ramsay amassou. É verdade. É provável que na próxima temporada ele tenha alguma morte honrosa, né? O que eu não entendi é o seguinte. Se Game of Thrones estava afunilando as histórias, né? Vamos diminuir todas as histórias paralelas. Por que eles lançaram no último episódio uma side quest do Fion, né? Fion indo buscar a Yara. A não ser que isso vá ter uma importância relevante na guerra contra o Rei da Noite. O que vocês acham que a Yara vai fazer? Eu acho que a Yara vai atacar primeiro A Cersei? A Cersei. É, pode vir de lá, né? E ela tá com muita raiva do que ela fez com ela. E o Euron, né? O tio deles lá. O que vocês acharam desse personagem? Porque fizeram uma propaganda de que ele disse assim... O meu vilão vai ser o maior vilão de Game of Thrones... Mais odioso até do que o Ramsay. Ele falou isso, não foi? Falou. Aí depois, foi no episódio 2 que deu aquela cena foda no final, sim, né? Sim, ele matando todo mundo lá. Pois eu pensei, é promissor. Caralho, esse cara vai ser foda mesmo. Vai ser um vilão, tipo o Joffrey, ou aquele outro lá. Ramsay. O Ramsay Bolton. Aí o cara some, depois volta no último episódio. Hã? Não fez muita coisa, não fez, né? Nada, só aquilo ali mesmo. As aparições dele foi falando piada e insultando o Jaime, né? É, a jogada dele lá na reunião até foi até esperta com a Cersei. Mas eu esperava mais dele também. É, porque foi feita uma propaganda muito grande dele como o grande vilão dessa temporada, né? E ele tava demonstrando isso. Focando aqui no núcleo de Winterfell, vamos por bloco, né? Vamos começar por esse núcleo de Winterfell. A gente teve principalmente ali a reunião dos Starks, eu acho que foi o grande evento no norte. Não teve nenhuma grande ação no norte, fora aquela trama de investigação da Arya e a Sansa para resolver a manipulação do Mindinho, que culminou com a morte dele no final. E aquele, eles tentaram criar uma tensão entre as duas. Mas o que vocês acharam dos três Starks? Bran, Sansa e Arya. Eu particularmente não gostei muito não, porque o Bran dava para ter feito muita coisa, soltado muita revelação... E ele ficou com aquela cara de bosta. Realmente, né? O que, cara... Macho, ele reencontrou as duas irmãs e não esboçou uma reação, cara. Não, mas ali eu acho que era tentando fazer a ideia de que o Bran, mesmo o Bran Stark, ele não existe mais. Eu acho que ele não é ele mais não, porque tem até uma cena com aquela Mira, né? Que ele fala assim, Mira. Eu sou o corvo que de três triste, olhos. Que triste, né? Vocês não ficaram tristes não com aquela despedida? A Mira queria pelo menos um obrigado, sei lá, um pois crush. Pois é, e ele querer demonstrar suas atitudes diferentes e acaba parecendo um abestado. Não, não é que... Não acho muito calado, que ele... Ele quer demonstrar. Eu acho que esse Bran, ele tá assim... Eu só acho que o ator não convenceu. Não sei se é essa a impressão que vocês têm. Acho que sim. É, cara, sobre o Bran ser o corvo de três olhos... Não, não convenceu. Até eu podia fazer, só ficar com a cara de pateta. Se bem que tem uma cena massa... Tem duas cenas que eu quero destacar aqui desse Bran, que é uma ele com o Baelish, né? Que ele vira pro Lorde Baelish e diz assim, o caos é uma escada. Né? Que é uma frase que o Lorde Baelish diz lá numa temporada anterior pro Varys. Aí o Baelish olha pra cara dele e diz assim, tipo, caralho, ferrou, esse cara tá lendo minha mente, né? E ficou com um cagaço, né? O Mindinho ali. E a outra cena que eu acho engraçada é que, tipo assim, ele dá aquela impressão de que ele vê tudo, né? Inclusive é ele que vê o casamento do Rhaegar e a Lyanna, que vai ser a prova de que o Jon é um Targaryen, né? O Jon Snow. Só que aí quando o Sam chega lá, né? Aí ele diz assim, eu sou o Corvo de Três Olhos, eu vejo tudo. Aí o Sam olha lá... Você não sabia disso? Você sabia aqui que o Jon é um Targaryen? Ele, vixe, essa treta aí eu não sabia não, hein? Sabia não. Ei, mano. Essa que merda, hein? Essa fita aí é nova, viu? Ele acessou o site errado. É, ele... ele fez que a... ele tava ocupado demais vendo o povo se pegando, né? Tipo, o Jon e a Daenerys. Adolescente, né, o Bran? Se esqueceu, que é parente. O Bran adolescente, ele só quer ver porn. E as outras duas, Arya e Sansa. A Arya, a gente já começou dizendo que ela foi lá e matou os Frey. Finalmente a vingança da Arya começou, né? Ela matou os Frey e ela matou o Littlefinger, né? Ainda tem na lista dela Cersei. Tem um bocado de gente que eu não lembro. O Cão de Caça, eu acho que tá. Sim. E é engraçado porque... Ou ela tirou. Ele tava com ela numa temporada e ele tá na lista dela, né? Eu não entendi isso aí. Eu acho que entrou na lista dela porque ele era um babaca com ela, né? E assim, ele levou um pau da Brienne, né? Que vergonha. Que vergonha não. Porque apanhar da Brienne eu acho que é normal. Cara, a Brienne é, pra mim, uma das maiores espadachins dessa mas série. Mas é foda. Eu até falei pra você naquele dia, tu me perguntou, acho que foi ontem, se eu quisesse ser que tipo de personagem num RPG. E eu falei, cavaleiro estilo a Brienne, porque é foda demais, cara. Pra mim, ela é o símbolo da cavalaria, né? É, vocês, e aquela cena dela lutando com a Arya também foi bem interessante, né? Foi legal. Ela é bem... bem ninja. A Brienne é um dos personagens que eu acho mais interessantes em Game of Thrones, né? Ainda no núcleo, a Brienne vai ao sul. Eu torço muito, cara, por um romance da Brienne com Jaime. Eu não compro essa ideia da Brienne com Tormund. Não, eu prefiro com o Bárbaro, vai ser legal. Não, é cômico, beleza, mas é muito... Ela não quer também, né? Pois é, mas é, mas eu vou admitir, toda vez não, que não é muito, mas quando eles dois ficaram juntos assim na mesma cena, eu fiquei... Porra, velho. Você relembra o que eles passaram juntos, né? Eu me lembro aquele, né, episódio que eles dois estavam tomando um banho num lugar que eu nem sei aonde, eles dois conversando. E ele conta sobre como ele matou, sim, o Rei Louco, os traumas do Jaime. Quando ele salvou ela de um urso, né? Uma coisa assim. Sim, teve isso. Achei foda isso aí. É, eu acho que eles têm uma química. Passando. E a Arya é isso, né? Ela é uma sem rosto, eu não sei o que ela vai fazer no futuro, mas ela foi a protagonista dos Starks nessa temporada. E voltando aqui no caso da Brienne, é provável que ainda tenha um romance dos dois, né? Porque o Jaime acabou saindo do castelo. E a Brienne, ela é lady, ficou, né? A deixa. E ela é uma pessoa rebuscada. Eu acho que o Tormund, ele é mais um tipo safadão, mais, né, debochado. Será que eu vai não ter uma luta sei dos dois se combina ela? Com ela, sabe? Eu acho que o Jaime, eu acho que o papel, eu torço que o Jaime passe por uma redenção total. Eu acho que ele merece isso. Começou no último episódio, né? E eu fiquei com medo dele ser pipapocado pelo montanha, mas... Acho sério mesmo. Todo mundo ficou... Cara, fechei o anos. Quando a Cersei virou assim a cabeça, eu... Não, que o ela montanha... vai matar, cara. Tacou a mão aqui no, na espada dele, eu não faça isso, pelo amor de Deus. E olha que eu gosto dos Stark, viu? Não, mas é porque os Lannisters também são bons, né, cara? Eu tava tão cedo que ele morresse ali pelo montanha. Isso é legal. É, eu já torço que o Jaime passe. Se o Jaime não morreu no dragão, gente, naquela baforada do dragão, porque foi uma apelação a sobrevivência dele. Outra coisa foi isso, sabe? É. A série de Game of Thrones, ela se popularizou pela banalidade da morte. Tipo, você pode morrer sendo qualquer um. Você pode ser um rei que você morre. Não, a gente era, teve, cara. A morte do Robb foi absurda no Casamento Vermelho. Né? O Casamento Vermelho foi um choque. A morte do Ned foi um choque. A morte do Khal Drogo foi um choque. Quer dizer, e são mortes, assim, tipo, absurdas. E de repente o cara tá numa situação de morte certa e o Bron apareceu do nada e salvou. E salva ele. De repente me parece que a série agora tem favoritos. Isso seria a ausência do Martin no roteiro? Não sei. Talvez isso ocorra da mesma forma no livro. Eu não acho que não. Pode até parecer, mas talvez ele precise desses personagens no final pra lutar contra o Rei da Noite. Sim. E pode ser que eles morram ali também. É, eu acho que na próxima temporada deve morrer uma galera aí. Seguindo aqui, então já que a gente tá no Jaime, o que vocês acharam do Jaime? Cara, essa temporada ele foi bem, bem convicto do que ele queria, né? Ele ajudou a irmã dele bastante coisa, quase que não falhava nas missões, mas... Ele conseguiu tomar... Conseguiu tudo, mano. A Jardim de Cima, né? Highgarden, a velha morreu tomando veneno, depois ela diz assim, fez... matei teu filho. Só não fez mais porque, enfim, a Daenerys chegou lá com os dragões e tocou o puteiro. Sim, e a Daenerys... Gente... E o que é a Daenerys, né, Dracarys. Cara? Não, nessa temporada ela veio pra... Lacrou. Sim, sim. Ela foi a dona dessa temporada, não foi? Foi. Foi foda. Eu acho bacana o Jaime, assim, eu torço muito que ele passe por essa redenção. Eu torço muito que ele termine com a Brienne, assim, um casalzinho mesmo. Mas vai, cara. Ele já pegou o jumentinho ali pra ir seguir com a... Eu fico tão interessado. Eu acho tão curioso que ele... vá servir a Daenerys, né? Que interessante esse personagem. Isso é foda. Um Lannister começou lá, jogou... E tem tudo, porque o Tyrion tá lá com ela, né? Ele é mão da rainha. Sim, e dá certo, cara. Isso pode acontecer. Quanto a Cersei, apareceu essa gravidez, eu vou dizer aqui pra vocês uma suspeita minha. Eu acho que é verdade? Eu acho que a gravidez da Cersei, ela é real. Tem aquela profecia da Cersei... Dos três filhos, né? Que ela vai ter três filhos. Eu acho que essa criança não chega a nascer. Mas na profecia que foi feita da Cersei, dizia que ela vai morrer nas mãos de um Valonqar, que em Alto Valiriano significa irmão mais novo. O irmão mais novo da Cersei, todo mundo pensa que é o Tyrion, porque é o caçula dos Lannisters, mas o Jaime. Eles são gêmeos, mas no livro conta, em dado momento, não sei se está na série, mas no livro conta que ele foi o primeiro a ser puxado. Não, ou foi ela. Não, ela. Ela. Ela. Ele nasceu depois dela, então ela é alguns minutos... Não, ele foi puxado primeiro. É, uma coisa assim. Não, mas... Sei que ele é. Se é o mais novo... Desculpa, gente, eu sou... Se é o mais novo, ela nasceu primeiro. Gente, eu sou de humanas. Eu sou de humanas. Então, ele é mais novo do que ela e alguém suspeita. E olha olha a poesia na coisa. O Jaime enforcando a Cersei com a mão de ouro. Caralho, dos Lannisters. Foda. Cara, e eu ainda tenho um motivo aqui, na minha teoria louca aqui. Eu acho que o filho é do Euron. Eita, mas... E é isso que vai fazer com que o... Mas deu tempo? Acho que sim. O cara mal chegou, gente, com minha mulher e já tô grávida, ó. Esse é o problema dessa temporada. As coisas aconteceram de forma tão rápida que a gente acha que foi pouco tempo, mas são dias. E ele fez dois feitos que o irmão dela não tava conseguindo não fazer tava em conseguindo. Pouco tempo. Ele tava sendo mais útil. A Cersei queria garantir a lealdade... eu acho que a Cersei queria garantir a lealdade do Euron. Se o filho for dele mesmo, aí sim, aí o Jaime vai ficar puto, aí foda-se, Cersei, vou te matar. Eu acho que pra ele, na concepção dele, essa seria a última traição que ela seria capaz de fazer. Ele não toleraria uma traição dessa. Ele não tá indo pro norte por uma questão de consciência, de que, de repente eu fiquei fã da Daenerys e eu quero fazer o certo. Não, ele tá fazendo isso porque ele acredita que tem um filho dele na barriga. É aquele diálogo que ele teve com ela no final. Eu tô indo lá pra... Se a gente não for lá... A gente não vai ter futuro, nosso filho nem vai nascer. Nascer. Então e eu ela acho nem aí. Que de repente, se ele descobre que esse filho não é dele, eu acho que é uma queda do personagem. A Cersei. Então, quem vai soltar o spoiler pra ele? Vai ser o Bran. O Bran não sabe de nada, não. Sansa Stark, o que vocês acharam da Sansa? Não fez nada, só no final foi que finalmente. Pois eu já achei que a Sansa essa temporada foi tão. Tão pertinente, cara. Cara, ela foi atriz, viu? Ela foi. Ela mostrou, cada um dos Starks evoluiu numa coisa. O Bran virou um retardado catatônico. Que não sabe de nada. Você não sabe de nada, Bran Stark, agora, né? Duh. You know nothing, Bran Stark. E a Arya virou uma assassina letal. E a Sansa virou uma manipuladora. Gente, a Sansa conviveu ao Joffrey, a Cersei, ao Littlefinger e ao Ramsay. Gente, nenhum personagem na série passou pelas mãos desses quatro demônios. Ela sobreviveu a todos. E você percebe que ela aprendeu um pouquinho com cada um. Tem até uma teoria dizendo que o cabelo da Sansa, acho que foi até a Sophie Turner, a atriz, que disse isso. Que o cabelo da personagem, em cada temporada que ela convive com, ela muda o cabelo pra refletir o cabelo da pessoa que ela tá convivendo. Ela usou o cabelo da Marjorie, ela usou o cabelo da Cersei. E nessa temporada ela tava com um penteado igual ao da Cersei. Não sei se isso é verdade. Não, mas o cabelo é diferente das duas. Um é curto e o outro é longo. Não é? Você tá falando da coloração? Não, penteado. Olha lá depois, a gente pode até colocar nas descrições algumas fotos pra gente fazer essa comparação. Eu acho legal também a gente pontuar aqui que se o Jon Snow for o rei, né, eu acho que ela pode ser a Lady de Winterfell. E eu acho justo, na verdade. Seguindo aqui nos personagens, uma das coisas que me incomodou foi que eu achei que alguns personagens acabaram muito descaracterizados, assim, do que eles eram. E pra mim a epítome disso é o personagem que eu queria que vocês falassem agora. Tyrion Lannister. O que vocês acharam do Tyrion nessa temporada? Porque pra mim mudaram, pra caber nessa temporada, mudaram a personalidade do Tyrion completamente. O que o Tyrion era? Sarcástico, inteligente, beberrão, o cara vivia no meio do puteiro, era um cara que ele sempre tinha aquelas frases sagazes, e nessa temporada ele ficou tão sábio. Mas também tem que ver, né, porque naquela época tinha puteiro, hoje em dia o cara que tinha o puteiro morreu, sem contar que ele tava num reino que não era permitido esse tipo de coisa. Tinha poucos recursos. Tava começando a crescer, que é o... Ele é a mão da rainha. Pois é. Que pouco recurso poderia, é esse? Ele não poderia sair assim, deixar ela... Mas ainda assim, cara, cadê aquele Tyrion sagaz falando aquelas frases que a gente tava acostumado a ver o Tyrion, né? Aquela cena dele no julgamento, que o pai dele fala com ele, o Tywin... Gente, ele dá uma aula de atuação, Peter Dinklage. E tem um texto incrível ali escrito no roteiro. E de repente o Tyrion vira um retardado bobão que todo plano que ele faz... É, cadê falha, o Tyrion? Né? Cadê o Tyrion? É isso que eu tô perguntando. Tyrion volta. Né? Pela volta de Tyrion. Eu acho que... E tem ainda essa suspeita de que ele possa ser o traidor, né? É, tem essa também. Porque tem uma profecia também nos livros que diz que a Daenerys vai sofrer 3 traições. Uma por sangue, uma por ouro e uma por amor. Alguns suspeitam que a traição do Jorah foi por amor... foi por ouro. Aquela mulher lá que matou o Khal Drogo, aquela sacerdotisa lá, teria sido uma traição por sangue. E a dele seria uma traição por amor. Que ele trairia ela com a Cersei, é o que estão dizendo, por amor à família Lannister. Gente, ele convenceu a Cersei e não ficou claro aquele diálogo dele. Ele saiu, a Cersei, não, e de repente quando ele voltou, a Cersei tinha sido convencida. O que será que ele prometeu? Pois é, verdade. Tem coisa ali que ficou... Em aberto, né? Em aberto. É, vamos ver o que, é que vai acontecer aí na próxima temporada. Eu queria só que vocês comentassem, pode ser o Davi pra gente. O que, que você achou daquele episódio em que a gente teve os Vingadores da HBO? Aquela formação, Jorah, Cão de Caça, Tormund... E o Cão de Caça... Gente, o Cão de Caça se transformou no que era o Tyrion, né? Que diz assim, ó, quem morrer aqui, eu vou comer o cadáver, né? Isso aí foi na Batalha Negra. Não, Batalha da Água Negra. É, ele tem quem morrer de espada limpa, eu vou comer o cu do cadáver. Ele tem essas coisas. E ele foi ficando pior. Ele... Teve uma cena que eu ri demais nesse episódio que eles estão lá cercados pelos mortos, né? E o corvo supersônico que o Gendry manda. O Assassin's Creed. Aquele episódio é todo furado, né? O Gendry sai correndo até a muralha. E Flash. O Flash. E chega, nunca caminhou no gelo, mas de repente aparece. Botaram o Gendry lá, não sei da onde. O Gendry forçando a amizade dele com o Jon Snow, que nunca existiu. Mas enfim, vamos aceitar, né? Vamos aceitar porque é Game of Thrones e eu tô feliz. Mas eu achei legal uma cena nesse momento, que eles estão ali. Aí eles botaram o pobre do morto vivo num saco, né? Sim. E o bicho tá se mexendo e ele assim, indignado, e planta o bico na cabeça do cara. Gente, eu ri. Eu disse assim, esse é o Cão de Caça. Ele se transformou no que o Tyrion era. Que é esse personagem resmungão, beberrão, que fala palavrão. Não sei. Eu, esse personagem pra mim ganhou e eu tenho a teoria que indicasse o Azor Ahai. O que é o Azor Ahai mesmo, que eu não lembro? É o diz a lenda que é o herói prometido que vai vir pra acabar com o Rei da Noite. Vixe. E eu acho que tem aquele lance da espada flamejante, ele tem medo de fogo e tal. Enfim, é loucura minha. Vai, foda, segue aí. Foda. O que você acha desse Avengers da HBO? Não, eu falei até no começo, assim, que... Eu não encaro isso como uns Vingadores, porque o Vingadores, nenhum deles morre, né? Tem que ser um esquadrão suicida e que fez jus ao nome, né? Morreu o figurante? Morreu. O triste é que, de novo, né? Se fosse uma obra que tivesse toda na mão do Martin, ele tinha matado meio mundo de gente ali, né? Ele mata o Tywin Lannister cagando, ele não vai matar. Mas ele disse que nos próximos livros vão ter uns 20 personagens que na série já morreram. Que vão estar vivos. Que vão estar vivos no livro, então quem sabe, né? É que, tipo, tem muitos personagens que a série já matou que tem importância nos livros ainda. Sim. Ele sabe que não tem cacife, talvez, pra colocar. Então mata logo, não tem muita importância, deixa nos livros mesmo, que tem uma galera que lê. Mas sobre o episódio, achei muito legal. Não, mas vamos ser franco, Davi. Dava pra ter matado menos uns 5 ali. Não 5, não, uns 4. Não sei, cara. Eu você queria que o Jorah morresse? Eu não queria que ninguém morresse. Mas, eu sabia que era Game of Thrones. Quando voltou todo mundo, eu fiquei... Ah, virou morrer, fanfic. Morreu, mas... Vai fazer pra agradar os fãs. Não é mais Game of Thrones. Vão distorcer a realidade pra agradar. Mais fanfic do que a Daenerys de Elsa do Frozen ali. Só faltou que a Talera igual ali, né? E o Rei da Noite, né? Outra coisa que eu acho furada, né? Ele tem a opção de acertar o dragão que a Daenerys está. Sim. E cai todo mundo. Ou ele pode acertar um que tá voando e não vai dar efeito nenhum. Eu comentei isso com um amigo e ele disse, não, ali foi estratégia, porque o dragão estratégia tava virando... Do grego. O dragão que tava voando, que era o Viserion, né? Ele tava atacando o exército dele. Então eu vou matar aquele ali que tá matando o meu povo, depois eu me concentro no outro. Não pode sei, ser pode também. Ser. E vamos pontuar aqui, os fãs, as tietes do Jon Snow. Pessoal, que personagem imbecil. O Jon foi ridículo ali. É sério, Naquela primeira vez que ele podia ter subido, beleza, tinha uns caras chegando, aí mata. Eu vi. Não veio mais ninguém, volta. Não, ele fica olhando pro cara, mano. Mas eu achei legal, foi um meme que eu vi na internet, que a Daenerys estica a mão, vem, Jon, sobe aqui. Aí ele dizendo assim, não, peraí, falta um pouquinho XP pra eu upar aqui. Aí eu olhei, agora faz sentido. Gente, o que que ele esperava? O que que ele esperava? Eu vou matar mais 5 zumbis aqui pra diminuir o exército adversário. Não, ele vai vir, o Rei da Noite vai vir... Vai lutar comigo, vou matar esse cara agora. Pra o fã de Game of Thrones, pra o fã do Jon Snow, conviva com essa culpa. O Viserion morreu... Por nada. Por causa do Jon Snow. Pior do que isso. O Rei da Noite agora tem um dragão zumbi que ele ressuscitou e derrubou a muralha. Tudo culpa de quem? Jon Snow. Do Jon Snow, que podia ter subido na garupa, pegado o Uber dos dragões e ido embora. É, o cara que... Queria proteger a muralha de gelo, né? Acabou nessa hora, a Ygritte tá lá no túmulo dizendo assim, você não sabe nada mesmo, Jon Snow. Mas é isso. Não, e o pior foi o tio dele aparecer do nada, né? Deus Ex Machina. Cara, não. Isso, só isso pra foi, morrer. Isso foi muito forçado, não, mas né? Isso daí é o NPC que o mestre coloca. Olha como a série virou fanservice, virou fanfic, cara. O Jon Snow, nesse mesmo episódio, ele escapou de morrer contra os mortos-vivos ali. Aí depois ele escapou de morrer de novo quando a Daenerys deu a mão e ele... Aí ele caiu no gelo e você pensa, não, agora fodeu, agora ele morreu mesmo. Não, apareceu, eles tiraram o tio Benjen do cu pra poder salvar o Jon Snow. E pior, assistiram Titanic, né? Tem aquela cena da Rose em cima da... E o Jack, não, fica aí... Gente, por que não ficou os dois? Mesma coisa. Cabia duas, gente. Cabia uma pessoa na garupa do cavalo. Por que o tio Benjen ficou? É pra tirar ele e tirar o cara. Aí. Enfim, foi forçado. Gostei. Foi um frila que ele foi fazer lá no filme. Aí. Foi um frila. E aquela cena do dragão chegando na muralha, assim, e o Tormund com a cara de... Fudeu de vez! Gente, essa próxima temporada vai ser tudo, né? E pra fechar, eu queria dizer pra vocês a cena que eu achei mais irada. Que é quando tá lá o Jaime, o Bron, eles estão conversando de bobeira, seguindo com os exércitos, eles escutam a zoada, né? Dos Dothraki. Aí começa a vir um monte de Dothraki, aí o Jaime. Vamos fazer a formação aqui pra segurar. Aí do nada vem a Khaleesi voando no dragão. A cara dos atores é tipo... Fudeu de vez! Mas não corre não. O Bron ainda manda, né? E assim, vai embora. E ele, não, vou não. E assim, pra completar isso, as cenas desse episódio foram muito bem filmadas. Se você não viu um vídeo de como foi feito esse final do episódio, eles tacaram fogo, de verdade mesmo, nos caras. Sim. De verdade, cara, eu fiquei besta quando eu vi. Tem umas cenas de making off, né, mostrando isso. O Sam lá no sul também teve umas cenas muito bem feitas, assim, de edição, né? Aquela cena que ele tá, bota sopa, aí limpa o pinico dos velhos, assim. Essa temporada, assim, nessa parte técnica e estética, foi incrível. A montagem, trilha sonora, os efeitos dos dragões. Gostaram dos dragões? Muito, muito. Rhaegal, Viserion e a trilha sonora do Drogon. Cara casou muito. Toda vez que apareceu a Daenerys com o dragão, tinha... Puta merda. Aquela cena que a Cersei tá lá sentada, tipo, chegou rainha zona, aí vem a Daenerys voando e tome. E outra, né? Os dragões, pra você ter uma ideia, não é todo filme que mostra um dragão de qualidade como tá sendo feito nessa série. Tem uns filmes, tem filme que o dragão tá horrível, parece uma lagartixa ré e... O filme do Dungeons and Dragons, né? Esse é muito ruim, cara. É um desses, esse é um dos, né? Eu também tenho... esqueci o nome. Coração de Dragão. Não, mas... Então, acho que aqui a gente encerra essa análise dessa temporada pra gente falar um pouquinho sobre o que a gente espera do futuro. Mas, no geral, minha opinião, gostei da temporada. Achei a temporada muito positiva, porque ela deu tudo que o fã queria. Como é que você não gosta de uma coisa dessa, né? Me preocupa muito só que começa a fazer demais só pra agradar e descaracterize o que é Game of Thrones. Porque se for pra ver uma série qualquer aí, eu assisto Sobrenatural. Ei! Então vamos lá. Encerra esse bloco aqui pra gente poder falar do futuro, pode ser? Pode ser. Dracarys. Iniciar agora esse bloco falando um pouco sobre as nossas perspectivas para o futuro da série Game of Thrones, que terminou agora. Acho que o grande clímax de Game of Thrones foi o momento da queda da muralha, que se baseou numa teoria que já rolava há muito tempo na internet, do dragão de gelo, que lembra muito a trama da Blizzard de Warcraft, né, o Lich King. Mas a muralha caindo foi esteticamente impressionante. O dragão branco de olhos azuis ali, né? É um dragão branco de olhos azuis do Rei da Noite. Mas eu achei extremamente... Muita gente enrascando com fogo azul. Gente, dane-se. Dane-se. A cena foi linda. Foi linda. Mas começa a próxima temporada já com o Exército da Noite marchando para além da muralha. Acho que o Tormund já empacotou na muralha. Eu creio que não. Acho que tem como ele sobreviver ali. E posso dizer que se ele sobreviver, ele tem um papel fundamental, né? Que o Exército vai estar todo à frente. Ele vai... vai estar atrás do Exército. É, eu não sei, cara. Pode ser assim, que ele faça algum efeito. Quando eu vi a cena, eu pensei, ele vai sobreviver. Mas quando eu vi que ele tava no topo da muralha, eu vi a galera desesperada descendo as escadas. E eu, quando eu vi a muralha caindo assim, não dá tempo do cara sair ali e desmoronar. Pode ser que na próxima temporada ele acabe aparecendo num dos primeiros episódios, ele levantando só o braço, saindo da neve. Ia ser clichê, né? Ia ser um clichê, verdade. Ia ser muito forçado e muito mentiroso, porque é pra ter morrido, como você disse, ele tava lá no topo. É o que eu acho. Mas o que vocês acham? O que vocês esperam para o futuro de Game of Thrones? Vou falar rapidinho, eu acho que como são menos episódios ainda, a galera zumbi já passou da muralha, então eu acho que vai ser o seguinte, isso aí mesmo, o Jaime vai chegar lá na Daenerys, né? A gente vai ter a união de todos os núcleos, né? É, vai união de todo mundo, vão atrás dos caras, e sei lá, no segundo e terceiro episódio já vão marchar, ou já no primeiro, ninguém sabe, né? Marchar contra o povo do Rei da Noite, vão se encontrar, é P, tome P. Mas a Cersei sobre ela, eu não sei dizer ainda sobre o papel dela, porque é muito imprevisível. Ela pode aparecer do nada também. Eu achava que essa temporada ia ser a última da Cersei. Porque no começo deu a entender que assim, a Cersei não tinha chance nenhuma contra a Daenerys. O exército da Daenerys era supremo. Só que de repente ela durou até o último episódio. E ela chegou no último episódio conseguindo elementos pra talvez virar o jogo, né? Com ouro suficiente pra contratar um exército. É, mas ela tava esperando que o Greyjoy lá conseguisse trazer que o Euron traga o exército que vem de Essos, isso, né? Isso, mas ele acabou morrendo, saindo de linha, né? Não. Ele ficou lá, na ilha. Não, ele não fugiu não, você não viu quando ela falou? Ela disse assim, aquilo ali foi ensaiado. Ele foi ensaiado, não foi, mas o sobrinho dele não deu uma surra nele e deixou ele na ilha? Não, ali não é o Euron não. Não. O Fion ali é porque tem uns homens de ferro que serviam Fion e a galera não tava mais querendo obedecer. Eles serviam a Yara. Eles até estavam dizendo, ó, já que sua irmã não tá aqui, ninguém vai servir mais você não. Aí ele foi lá, derrotou o líder desse grupo pra reassumir o controle dos Greyjoy. Mas ali são o grupo de rebeldes que já tava com a Yara. O Euron tá lá nas Ilhas de Ferro. Então, você me lembrou bem. Eu acho que vai começar a oitava assim. O Fion Greyjoy vai chegar lá pra salvar a irmã. Talvez consiga matar o irmão. Matar o Euron, né? O tio. É, o tio dele. Aí depois é que vai mostrar o Jaime, o Jon e Daenerys marchando contra o Rei da Noite e a Cersei, eu já não sei. E o final, Jon Snow é Aegon Targaryen. Aegon Targaryen. Que é um outro furo, tá? Porque se ele é filho do Rhaegar, o Rhaegar tinha dois filhos. Tinha a Rhaenys Targaryen e o bebezinho com a Elia. Elia Martell. Sand, né? Não. Elia Martell. Martell, né? Ela era Martell. Ela era Martell. Enfim. E ele tinha dois filhos. Era a princesa Rhaenys Targaryen e o príncipe Aegon Targaryen. Ele tinha um filho chamado Aegon Targaryen. Aí, de repente, ele anula o casamento, casa de novo com a Lyanna e batiza outro filho de Aegon Targaryen. Aegon Targaryen é o segundo, mano. Talvez. Não dá pra ser. Você só ganha o primeiro ou o segundo quando você é rei. Ah, então eu não sei. Tem que esperar. É, eu achei furado isso aí. Mas ok. É, de qualquer forma, o que vocês esperam desse casal? Aegon Targaryen, Jon Snow e Daenerys Targaryen. É, a aliança agora vai ser forte, né? Vai ser bem mais... Não, a aliança já tá. Eu digo, o que vocês esperam do futuro pra esse casal? Eu espero que ela consiga fazer um menininho com o Jon Snow e tomar o Westeros, né? Tomar o quê, né? Eles vão lutar, e aí? Eu quero... Desenvolva. Bom, o Jon Snow já prometeu a aliança a Daenerys. É provável que muita gente ainda venha contestar a aliança dele com a Daenerys, por ela ser filha do Senhor do Fogo lá. Ozai, o Senhor do Fogo. Avatar. É referente ao pai dela, né? Que os familiares... O Rei Louco. Isso. Será que sobreviveu alguém de força pra contestar alguma coisa ainda? Tirando a Cersei, se eles conseguirem eliminar a Cersei, não tem nenhuma oposição, não. Mas o conselho lá do Norte é meio rigoroso referente a isso. Mas é o Jon Snow, né? Jon que eles elegeram como rei do norte. Elegeram como rei, mas ele tava prometendo que não ia servir a outro rei, né? E ele já vai chegar lá dizendo que tá aliado a uma rainha. Mas a parte interessante é essa. Eu acredito que ele não ajoelhou só. Ele vai casar, então ele vai ser rei de Westeros. Não vai ser só rei do norte, ele vai ser rei dos sete reinos. E ela rainha dos sete reinos. Eu não sei, eu não acredito que haja essa contestação, mas fica aí, né, uma crença. O que eu fico pensando também é como... Quem vocês acham que morre na próxima temporada? Cara, não tenho uma ideia, mas o que eu fico contestando é referente ao... O Fion deve morrer na próxima temporada, eu acho que ele deve morrer. O Jorah... O Pop terminar a série na Friend Zone vai ser foda. Tomara que o Popzinho tenha uma morte heróica. O vidro de dragão, cara. O vidro de dragão vai morrer? Não, o Jon Snow tá pegando o vidro de dragão pra fazer as armas pra lutar contra o Senhor do Gelo lá. Sim, o Rei da Noite. E será que vai dar tempo ele fazer todas as armas pro pessoal? É, já caiu certo a muralha, que o exército, né? Não é se tão bem grande. Que nessa temporada já mostrou que tempo não é problema, né? Pois é, isso é o que é o mais complicado, né? E a gente não entende como é que funciona o tempo do Marte. Supersônico. Uma hora o cara tá lá, outra hora... Teletransporte, né? Teletransporte. Whatever. Mas e aí? Sobre o Jor, pra terminar. Eu preferia morrer do que ficar na friendzone. E sobre como vai acabar, tipo, Senhor dos Anéis, todo mundo... Você vai casar alguém ali... O Martin falou que no livro, o final não é um final feliz. Ele falou que vai ser agridoce. Ele disse que é um final agridoce. Aí vocês interpretem... É, o que ele quer dizer com agridoce. É, né? Vai morrer alguém assim importante, mas vai sobreviver? Eu tenho uma teoria. Diga. Eu acho... A profecia do Azor Ahai, que é o herói escolhido... Eu brinquei ali que era o cão de caça, eu torço muito que seja. Porque aí essa minha teoria não vai ocorrer. É, mas a história do Azor Ahai é o quê? Ele é um herói antigo, esse Rei da Noite não, mas... No passado, o Rei da Noite já tinha tentado tomar Westeros e o Inverno tinha tomado tudo. Até que surgiu um herói, que é esse tal do Azor Ahai... E ele lutou contra o Rei da Noite, usando uma espada mágica chamada Luminífera, que era uma espada que pegava fogo. Por isso que o pessoal achava que o Stannis era, porque ele tinha aquela espada de fogo que a Melisandre fazia pra ele. As teorias é que o filho, o Rhaegar, o pai do Jon, né? O príncipe Rhaegar, que foi morto pelo Robert, ele tinha uma profecia de que ele acreditava que o filho dele seria o príncipe prometido, que seria o herói renascido, Azor Ahai. Ele achava primeiro que era um filho, depois ele descobriu que ele acreditava que era o Jon. Por isso as crônicas de Gelo e Fogo. Gelo é o Jon, Fogo é a Daenerys, ou Gelo e Fogo é o próprio Jon Snow, que seria o Fogo dos Targaryens e o Gelo dos Lobos. Mas enfim, o Azor Ahai, pra ele fazer essa espada mágica, diz a lenda lá que ele fez um sacrifício, uma oferenda ao Deus do Fogo e botou isso na espada. Aí não funcionou. Na segunda vez ele sacrificou, parece que foi ovelhas e leões. Ele teve que matar leões e banhou com sangue a espada. Também não funcionou, a arma não ficou mágica. O último sacrifício que ele fez foi a própria esposa. Ele pegou a espada, enfiou no coração da esposa dele, que era Nissa. Eu tô falando de história bem resumida, né? E tirou e a arma virou mágica. Eu acredito que esse casal, Jon Snow e Daenerys Targaryen, vai ter um final trágico. Eu acredito que pra vencer o Rei da Noite, um dos dois morre. Mata o Jon, então. Concordo, não tem que morrer o Jon. É, então, essa próxima temporada tem previsão para 2019... É, fica aqui a nossa expectativa. Eu realmente não sei muito o que esperar, além do que vai se especular, mas a HBO fez o que ela sabe fazer de melhor. Gerou conteúdo pra que a gente passe aí um ano e meio chorando, só teorizando. Chorando e esperando os próximos capítulos. Então é isso aí, galera. Valeu. Obrigado por acompanhar a gente até agora. É nóis. Valeu.